eu perdi. Ela é bonita e tem 16 anos. Oh, Dana, oh, oh, Dana, oh, oh, oh. Quem não ama Dana? Vivo procurando por Dana, Dana, psicodélica virgem. Oh, Dana, oh, oh, Dana, oh, oh, oh. Quem não ama Dana? Quem já viu a minha amada tatuada? Dizem que tão linda foi surrada. Oh, oh, oh, oh. Eu perdi, ela é bonita e tem 16 anos. Oh, Dana, oh, oh, Dana, oh, oh, oh. Quem não ama Dana? Eu fui a Índia e vi Miogorá e as fogueiras da América do Sul brilhar. Reencarnei como todos nós aqui e subimos muito existência toda a seus pés, e vou amá-la até o céu cair. Estou voando, evoluindo para as águas. E quem não quis, e quem não quis, quer uma garota que eu perdi, ela é bonita e tem 16 anos. Sou chaminé no avesso, utição, telefone, blackout, urubu, macumbeiro, golumumba, sou macaco, zumbi, engraxate, limpador de automóvel, sou um meia-noite escura, escravo feio, saci, zulu, presidente da República do Amor e presidente da República do Amor. Pão com pinga, tucu, feijão e arroz, peito de peru, banana, e milho verde, farinha, e carne seca. E se não cuidar, o lobo mal te pega. Diz você. Manchester, Inglaterra, que é para além do mar. Eu sou um gênio, um gênio que acredita em Deus, nesse Deus que pode crer em Claude. Sou eu, sou eu. Rupert Bukowski acha bacana ir ao cinema, quer ser Fellini, Antonioni, seu Patrício, Roman Polanski, tudo isso não só. É pro Rupert Bukowski. Hoje que eu deixo tudo, pois tudo é sem razão. Pergunto a quem me escuta, quem me responde esta questão? Oh! Manchester, Inglaterra, que é para além do mar. Eu sou um gênio, um gênio que acredita em Deus, nesse Deus que pode crer em todos. Sou eu, você. Sou eu, você. Sou eu, você. Sou eu. Sou preto. sou branca sou invisível. Não tenho lar, não tenho meia, não tenho grana, não tenho classe, não tenho manta, não tenho luva, não tenho cama, não tenho erva, não tenho fé. Não tenho mãe, não tenho livro, não tenho amigos, não tenho estudo, não tenho graxa, não tenho cueca, não tenho banho, não tenho título, não tenho cérebro. Não tenho fumo, não tenho emprego, não tenho ofício, não tenho níquel, não tenho cobre, não tenho homem, não tenho entrada, não tenho Deus. Você quer mesmo saber, 1949? Eu tenho vida, mãe. Tenho riso, mana. Liberdade, mano. Ha! Eu tenho folga, amigo. Tenho ideias, meu filha. Tenho graça pra valer, primo. Tenho azia e frio e força como vocês. Eu tenho pelo, eu tenho creme, eu tenho miolo, eu tenho orelha, eu tenho olho, eu tenho cara, eu tenho boca, eu tenho dente. Eu tenho língua, eu tenho queixo, eu tenho nuca, eu tenho peito, eu tenho alma, eu tenho espinha. Eu tenho... Eu tenho braço, eu tenho mão. Eu tenho dedo, eu tenho perna. Eu tenho pés, eu tenho calo. Eu tenho rim. Eu tenho sangue. Eu tenho vida. Vida, mãe. Tenho riso. Mana. Liberdade. Mano. Eu tenho folga, amigo. Tenho ideias mil, filha. Tenho graça pra valer, primo. Tenho azia e frio e força como você. Eu tenho pelo, eu tenho crânio. Eu tenho miolo, eu tenho orelha. Eu tenho olho, eu tenho cara. Eu tenho boca. Eu tenho dente. Eu tenho língua, eu tenho queixo. Eu tenho nuca. Eu tenho alma, eu tenho espinha. Eu tenho... Eu tenho braço, eu tenho mão. Eu tenho dedo, eu tenho perna. Eu tenho pés, eu tenho calo. Eu tenho rim. Eu tenho sangue. Tenho tripa. Tenho nervo. Tenho vida. Eu vou espalhar isso por aí, mano. Eu vou espalhar isso por aí, mana. Eu vou espalhar isso por aí, mãe, pra todo mundo ver o que eu sei. Querem saber por que um cabelo assim, cabelo sem cortar, de assustar? Cabelo eu cultivei, não sei por que, não sei. Não é por prontidão, como os duros não. Meu bem, cabelo crescido, longo, cheio, bem comprido, liso, limpo, lindo, louro de ouro. Um cabelo bem além, longo, bem mais longo. Sim, gente, é quente, onde der, der, meu cabelo. As brisas que se enrede nos fios, que os piolhos me espiem do cabelo. Piolhos lindos, abelhas mil e passarinhos, a beleza, a riqueza, a pureza do meu cabelo. Boa, soa, Deus me abençoa o cabelo. Quero um cabelo grande, liso, limpo, crespo, fresco, louro de ouro. Lindo, simples, fino, grosso, grosso, rude, ruivo, leve, suave, duro, puro. Alado, claro, sujo, fraco, preto, longo, cinza, armado, prateado, espadetado. Vão ficar fracos da bola quando virem minha toga, de cabelos dourados até os pés. Jesus foi cabeludo, aleluia, creio em tudo. A Virgem Mãe amou Jesus, porque minha mãe não me ama. Meu cabelo, boa, soa, Deus me abençoa, meu cabelo. Desejaria dizer que é meu pensamento, que longos cachos e outros flamejamentos são enfeites essenciais para o surgimento da viril beleza própria da natureza, aos machos direitos reais. É uma ilusão dizer que elegantes plumagens e que adereços não são próprios de um varão, mas assim que as coisas são em mil espécies. fria. Como existe gente hostil, fácil é ser mal, fácil ser cruel. Como podem ser tão duros seus amigos esquecer? Fácil é ser mal, fácil dizer não. Principalmente quem diz ser companheiro, quem diz que pensa na massa e na injustiça. Você pensa na multidão faminta. Pense num amigo só, assim como eu. Como existe gente fria, eu dependo de você. Fácil recusar, fácil dizer. Principalmente quem diz ser companheiro, quem diz que pensa na massa e na injustiça. Você pensa na multidão faminta. Pense num amigo só, assim como eu. Como podem ser tão duros seus amigos esquecer? Fácil é ser mal, fácil ser cruel. Fácil é ser mal, fácil dizer não. Seu caminho depois, pra sempre perdi. Ele costuma andar com outro baterista amigo seu. Ele é belo como Ringo Starr, mas tem cabelos de outra cor. É meu amor, mas me envergonho de andar com meu Frank por aí. Foi visto em Brooklyn a passear com seu capacete gris. Tem correntes de ouro na jaqueta, onde os nomes traz escritos Mary, mamãe e os rebeldes. Eu ficarei feliz se alguém disser a Frank quando vir que estou no parque esperando e que eu não vou querer os $2 que um dia eu lhe emprestei. Só Friends.

essa beleza. Querem matar toda essa beleza. Soltos no ar, descobrimos a paz. Que é bom viver, não podem mais esconder. Olhos abertos, os olhos abertos. Olhos abertos, olhos abertos. Mais, mais, Música.